quando o sol acordou, eu também despertei e fiquei desesperado. Não te vi do outro lado da cama. Quando a noite chegou, eu parei pra pensar se eu tivesse feito tudo diferente, estaria tudo bem com a gente. A culpa é toda minha, eu sei, mas que culpa eu tenho de não conseguir te esquecer? Mas eu não posso desistir, o seu amor vou guerrear. Não é justo, não aceito. Tem tanta coisa pra rolar, mas eu não posso desistir. O seu amor vou guerrear. Se me deixa, eu me perco no mundo que nem sei me achar. Não, não pode ser o fim, se acabou de começar. Eu vou continuar aqui te amando sem parar. Quando o sol acordou, eu também despertei e fiquei desesperado. Não te vi do outro lado da cama. Quando a noite chegou, eu parei pra pensar se eu tivesse feito tudo diferente, estaria tudo bem com a gente. A culpa é toda minha, eu sei, mas que culpa eu tenho de não conseguir te esquecer? Mas eu não posso desistir, o seu amor vou guerrear. Não é justo, não aceito. Tem tanta coisa pra rolar, mas eu não posso desistir, o seu amor vou guerrear. Se me deixa, eu me perco no mundo que nem sei achar. Não, não pode ser o fim, se acabou de começar. Eu vou continuar aqui te amando sem parar. Gostou? Faz barulho aí!